oração e humildade. Meu Deus, sei que ainda sou um ser em evolução e que muitas vezes fujo dos objetivos que o Senhor traçou para que eu alcance a minha felicidade. Sei também que nem sempre consigo fazer o bem que desejo, e muitas são as vezes em que faço o mal que já não gostaria de fazer. Por isso venho a Ti, Senhor, para rogar forças, coragem e lucidez para acertar mais vezes do que me equivocar. E quando me equivocar, que seja por fraqueza ou ignorância, mas nunca por deliberação. Venho a Ti para pedir que não permitas em tempo algum que eu perca a vontade de viver, apesar dos momentos de dor e de sofrimento que por certo terei de passar. Pedir ajuda para cultivar o otimismo, mesmo que o futuro não seja tão promissor. Para que me ensines a desenvolver o romantismo, ainda que em meu peito o coração pareça ter emudecido. Senhor, ajuda-me a não perder a fé na amizade, mesmo que às vezes os amigos me traiam ou me abandonem nos momentos em que mais precisar deles. Ajuda-me a cultivar o hábito e a alegria de ajudar as pessoas, ainda que muitas delas sejam ingratas e incapazes de retribuir. Ensina-me a manter o equilíbrio até nos momentos de grandes abalos, em que tudo conspire para que eu perca o rumo. Senhor, ajuda-me a amar sem esperar retribuição nem reconhecimento dos seres amados. A observar a vida com um brilho no olhar, até nos momentos em que a escuridão turbar os meus olhos. A enfrentar os desafios da vida com garra e disposição, mesmo sabendo que as derrotas são inevitáveis no meu caminho. Permita-me usar sempre a razão e o bom senso, ainda que o apelo dos vícios seja forte, insistente e constante na minha intimidade. Sobretudo, Senhor, ajuda-me a elevar o sentimento de justiça acima dos meus próprios interesses. Permita-me conservar o amor pela família, mesmo que ela me exija imensos esforços e árduas renúncias em prol da sua harmonia. Ensina-me a ver sempre o lado bom e belo das coisas, apesar das lágrimas que brotarem amargas do fundo da minha alma. Senhor, que eu jamais perca a vontade de herdar as estrelas, mesmo habitando um planeta pequeno e de categoria inferior. E acima de tudo, que eu jamais esqueça que o Senhor é a inteligência suprema do universo e que me ama infinitamente. Que provê minhas necessidades, ampara-me sempre e só quer o meu aperfeiçoamento. Que eu possa entender as pessoas que são mais frágeis do que eu, a não julgar o meu semelhante, a educar meus sentimentos e a desenvolver minha inteligência. E por fim, que eu nunca esqueça que sou um espírito imortal e que minha felicidade é uma conquista minha. Nos dias em que a tristeza se apresentar dissimulada e insistente em sua janela, recolha-se por alguns instantes. Busque sintonizar com as forças do bem que pairam acima das nuvens densas que envolvem a terra e alimente sua intimidade com a harmonia celeste. Não se deixe envolver pela tristeza, pois ela impedirá você de ver a esperança que insiste em lhe acenar com a certeza de que um novo e lindo dia surgirá.